velas sempre acesas. Sete velas, sete velas. Babilônia vai cair, eu quero ver tudo desabar. Babilônia vai cair, eu quero ver tudo desabar. Babilônia vai cair, eu quero ver tudo desabar. Desabar. Não sofra, não tema, vá na certeza. Ao sair de casa, faça sua cabeça uma higiene mental, natural, sem ofensa. Aqui o papo é sério, não estamos de brincadeira. Se você crê no rei, só vai andar pra frente. Mensagem positiva pra quem quer ser consciente. Levante sua cabeça diariamente, faça sempre o bem, pare e pense. Saiba o poder da palavra, não, não, não, não. Veja o horizonte a dar de valão. Sinta vibrações positivas, não, não, não, não. Esteja sempre com a mente ativa. Cabisbaixo, não desista. Já tenho um plano especial pra sua vida. Resista, insista, essa é a alternativa. Do cativeiro fuja, é a única saída. Ei, irmão, ainda somos colônia. Ei, você, destrua a Babilônia. Style.